Cumprimento a mesa diretora, os colegas vereadores, o público presente na noite de hoje, as pessoas que nos acompanham através dos meios de comunicação e, de uma forma muito especial e acolhedora, vocês que representam a Associação dos Reis de Kerp da região. Por que cumprimento-os de uma forma especial? Porque vocês são incansáveis. Vocês são aquelas pessoas que são determinadas e persistentes. E por que que eu falo em persistência e determinação? Porque esta cultura regional só não morreu ainda porque vocês são incansáveis. Vocês trabalham e se doam pela cultura. Então, meu respeito a todos vocês, por vocês se manterem alegres, por vocês serem peraltas, festivos e manterem essa cultura que é tão importante para todos nós, viva. Parabéns pelos 25 anos e que Deus lhes dê saúde, força, muito mais coragem e determinação para vocês continuarem festeiros, levando à frente a cultura que tanto nos alegra, que tanto nos deixou feliz na noite de hoje. Sintam-se todos abraçados por mim. Obrigada por vocês existirem, obrigada por festejarem conosco os 25 anos. Parabéns pela proposição, meu amigo e colega vereador Adalberto Soares. Quero também, neste momento, dizer que eu tive a grata satisfação de ser convidada pelo PTB Mulher de Portão para fazer uma fala às nossas mulheres portanenses, porque Portão não consegue ter mulher na Câmara de Vereadores. Então, eles me chamaram, junto com a doutora, que fez também uma bela fala, e eu não lembrei agora o nome da doutora, mas já vai vir à minha cabeça, e esta doutora cuidou de falar também sobre a voz e a vez da mulher na política. Por que é importante termos mulheres na política? Por que que a cidade de Portão está se alertando para isso? Porque mulher faz exatamente a mesma coisa que o homem, porque ela tem capacidade para fazer, mas a mulher dá um jeitinho e enfeita um pouco mais. Mulher dá um jeitinho e se impõe pela delicadeza. Mulher é forte, mulher dá vida, mulher gesta, dá luz, mas ela consegue parecer frágil e ela consegue, do seu jeitinho, com a sua feminilidade, resolver problemas, encantar, assumir propósitos que talvez o homem não nasceu com esse jeitinho que precisa para fazer do jeito que a mulher faz. Então, me senti muito honrada em participar desta fala em Portão às mulheres portanenses, que me pareceram, numa sexta noite, em torno de 30 mulheres presentes a um evento, me parece que há um interesse da mulher não em preencher vaga, mas em assumir um propósito de concorrer, se eleger e defender os bons propósitos. Então, fiquei feliz com isso. E mais feliz ainda porque encontrei lá o nosso deputado federal, que com muito orgulho posso dizer que fiz campanha em Taquara para ele, o deputado Maurício Zedrick, que se comprometeu e reforçou o compromisso que tem com esta vereadora de ofertar um recurso para a construção de um ginásio esportivo no bairro Empresa. Isso me deixa muito feliz. Só não fizemos ainda a tramitação toda porque precisamos aguardar um pouco para que as coisas se acalmem e o recurso entre nos cofres de Taquara e ele seja usado para a finalidade que nós nos propusemos, que é ter um ginásio esportivo no bairro Empresa para que a gente possa acolher no esporte todas as nossas crianças, mesmo em dias de chuva. Porque é importante cuidarmos da criança hoje de alguma forma, ou na cultura, ou no esporte, para que ela seja feliz, cresça feliz, e no futuro a gente não tenha tanto presídio sendo necessário para acolher a marginalidade. Quero dizer também que neste final de semana recebemos a prefeita Fábia, do município de Cristal, que me fez uma visita no projeto bem junto com o vereador Nelson, que também esteve lá. Foi uma honra. E a prefeita Fábia, ela estar no campo num dia posterior, após a minha fala em Portão, me deu felicidade. Uma enfermeira de carreira, que já foi da saúde estadual, dirige uma cidade no estado do Rio Grande do Sul e é determinada, e ela é forte, ela é firme, está em seu segundo mandato e é aplaudida pelas pessoas do município que ela está gestando. Isso dá orgulho para a mulher brasileira, para a mulher gaúcha, para a mulher taquarense. Quero finalizar, e já termino, meu senhor presidente, para dizer que recebi um recado que vai haver um brechó de roupas e calçados pelo preço de R$1 na Igreja Católica Capela São Francisco de Assis, na rua João Manuel Correia, 4044, no bairro Santa Maria, no sábado, das 9 horas ao meio-dia. Então, a comunidade que me escuta nesse momento está sabendo que haverá um brechó e as roupas e calçados serão vendidas pelo preço de R$1 na igreja. É uma promoção e quem me pediu para divulgar foi uma funcionária da prefeitura que me passou um recado neste momento. Eu agradeço o tempo que me foi dispensado, desejo a todos que me escutam neste momento uma excelente semana. Um abraço a todos.